Alpha 08 Foxtrot. Alpha 08 Four, mantém the distributor, stand by to copy. Stand by, Europa 08 Four. Quanto será próximo de Azul? Azul 5001, autorizada a linha de decolar, pista no zero, vento no 00 grau, 049. A linha de decolar, Azul 5001. Federal 9973, já escuta? Afirmo. Confirma onde foi feito o plano de voo? Aonde foi feito? Afirmo. Acredito que você já via São Paulo, Guarulhos. Ok, sim, a gente só está em papo. Obrigado. Para o táxi 2774, com 42 a bordo, 0430 e autonomia, alternando Sierra Bravo, Alfa Romeo. 74 via Pote 3, Pote 1, Índia, Pote 0, Dona 0, chame pronto, que é legal, no 0, no 5. Pote 3, Pote 1, no Índia, 1, 0, no 5, chamará pronto. Puxa, estacionamento, chame 62, 24, no 04. 62, 24, agora de puxa. Três coisas. Oi, Rio, 5974. 5974, preparação, voo 1, transição, monte, vai, baixo agora. Tá bom, no mote, aguardar o 5974. 1-2, SM, identificação dessa via chegada por Med 1 para nível 050. Identificou 050, desce na por Med 1, 62, tudo bem. Controle Salvador, boa noite, é o passarelo 2224, ciente da Alfa. Passarelo 2224, SM, identificação. Boa proa da posição Boa Med para a chegada Boa Med 1 e reporte quando no ideal de descida. Proa de Boa Med 1 e reporte para a descida, passarelo 2224. Salvador, boa noite, Azul 5001, passarelo 1500. Azul 5001, contato radar decolagem, suba via Salvo 1 para nível 320. Via Salvo 1 até o 320, Azul 5001, pode voar. Direita Mótiva. Negativo Mótiva, inicialmente o Leda. Leda, gráfico. Clona 723, confirme estabilizado. Ah, estabilizado, 723. Clona 723, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 95, boa noite. Boa noite. Transição para a Europa, Ciro, Sol, e a Rádio, Sopulsa, no estado. Momo Departure and Zilub Transition. Dilube, Delta, Índia, Lima, Uniform, Bravo. Delta, Índia, Lima, Uniform, Bravo, Europa, Cidade de Fogo. Yeah, just 1 minute, cara. Standing by, Europa, Cidade de Fogo. Voou no 723, já escuta? Ah, escuta, mas no 723, passando em cena, mas tá travado. 1-7-2-3, pouso autorizado, pista no zero, vento no 1-0 grau, 0-5-9. Livre pouso, no 0, agora, 7-2-3. UB-7-7-4, após aeronave nacional, autorizado ali, ele mantém pista no zero. Isso, após aeronave nacional, ali mantém 1-0-2-7-7-4. Chamado pro 6-2-4. Agora, livre, chame táxi, 6-2-4. Chamado táxi, 6-2-4. Já volta os direitos, vai, de copo. Europa 04. Europa 04, clear to Lima Echo Mike Delta via flight plan route, flight level 350, Runway 10, after departure, left turn. Momo departure, Mike Oscar, Mike Oscar. And Dilube transition. Delta India, Lima, Uniform Bravo. Squawk code 5277. Salvador departure 119.8. Clear to Lima Echo Mike Delta via Freitas Route. Initial flight level 350, runway 10. After departure, left step. Momo departure, D-loop transition. Squawk 5277 and departure frequency 119.8. Europa 084. Alpha 084, read back correct. Comma ready to push. Ready for push and start now, Europa 084. Clear for push and start, comma ready for taxi, Europa 084. Clear for push and start and continue for taxi, Europa 084. De Salvador, eu passarei do 2224, ponto de áudio de descida. Passarei do 2224, autorizado de descida para nível de voo 060. 060, passarei do 2224. Solo aos 3-2, nível na próxima direita, taxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, Juliette, é para. Decolagem autorizada, vento no 00 graus, 05 nós. Autorizada decolagem, vento no 0, azul 2774. Taxi Oceaneer 6224 está com uma centena a bordo, 2 horas e 20 de autonomia, virando Salvador. 6224, taxi via Índia, sua direita, ponto de espera, porte pronto, ajuste no 0, no 5. Índia, direita, ponto de espera, reportada pronto, Oceaneer 6224. Azul 2774, decolou os 34, chama o controle em 119.8. 198, uma boa noite. Sideral 9973, pronto, corpo. Pronto, corpo. Sideral 9973, com fins autorizados. Via rota do plano de voo. Primeira aerovia, fazer voo no zero. Nível de voo 360. Subidação, voo 1, transição motiva. Curva direita após a decolagem. Aciona 5410, controle 119.8. Autorizado, com fim 360, conforme a rota do plano. Primeira aerovia, Apizulu 10. Decola da 10, curva direita no perfil da Sambo 1, transição ótima. 5410, transpondo, 119.8, controle de saída, federal, 9973. Correto, 9973, no TAT 3, chama para o estacionamento. Maravilha, federal. Aqui reto, 6224. Autorizado a LR manter pista no zero. E manter no zero, 6224. Rio 5974, pronto, corte. Prossiga. Mantém direto para o 723. Mantém antes da Juliette, no 723. Vai manter. Rio 5974, autorizado Guarulhos, via Pazulu no zero até Taubaté, 340 nível. Subida São Vuno, transição Mótiva, curva direita após a decolagem, 5401 transponder, 198 controle. Estou sem restrições, Senegal 9015, ali é só que se autorizar. Sim, para 2000, sem restrições, 1015, autorizado em linha SXVI, 862, 4-3, chama para o estacionamento, 5974. Chama com o trem pronto, 5974. Puxa, né, 6224, autorizada a decolagem, pista no zero, vento no 1-0 grau, 0-5-9. Iniciando, dá 1-0, né, 5001, prossiga. Matéria, você escuta? Azul 5001, chame agora Recife, frequência 128.35, alterno 25.1. Recife, 12835, alternando 251. Boa noite, Azul 5001. Boa noite. Passa de 2224, desça para 3000 pés sem restrições. Senegal 1015. 3000 sem restrições, 1015 é o ajuste, passageiro 2224. Passageiro 84, aproveita taxi, vai para o ano, taxiway India, to the holding point, runway 10. At the holding point, call me ready, the QNH 1015. QNH 1015, passageiro da holding point India, at the holding point, call you ready, Europa 084. Puxa, né, 6224, decolar 238, chama o controle 1-9.8. 198, boa. Salvador, uma boa noite, Puxa, né, 6224, cruza 1400. 6224, contato radar na decolagem, suba a via saída Conde para nível de voo 190. Via saída Conde 90, pode voar coordenar a Caju, Conde. Gente, mantém a saída agora de coordenação. Ok, mantenha a saída. Chama 6212, informe velocidade. Ah, 200, reduzindo agora para 190, beleza. Gente, passarei 2224, vai seguir tráfego na posição de 12 horas, 8 milhas e meia, um Airbus 320, mantendo 2000 pés, em redução para 1909. Gente, passarei do 2224, vamos descendo para 3000, senhora. Quente, inicio redução para 1909, passageiro 2224. 1909, para... localizadora, tem um campo à vista, Oceanero 6212. Chama 6212, chame a torre frequência 118, decimal 95. Chama agora a torre 1895, Oceanero 6212, uma boa noite, seu bom trabalho. Errata, boa noite. Passarei 2224, desça para 2000 pés e ali é autorizado, informe a código estabilizado. Descendo para 2000 pés, ILS autorizado, reportará o passarelo 2224. Chalé 6212, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 120 graus, 049. Pouso autorizado, última 8-4, fully ready for departure. Ok, mantém position. Mantém position, aeropa 0 e 4. 1-1-8-95. 118-95, grato e bom serviço. Oi, Salvador, muito boa noite, eu passaria do 2224. Siga. Toca justa licita que... Azul 2534, acendo identificação dessa via chegada bom médio 1 para nível 050. Alvaro, boa noite, 354. Como 354, acendo identificação dessa via chegada bom médio 1 para nível de voo 060. Até o 060, 354. Salvador, boa noite, o Rio 5972, com a informação alfa, solicitou 360 para o Galeão, solicitaria inclusive modificação para 340. Ciência, guarda de copo, coordenação, Rio 5972. 5972. Passarela 2224, pouso autorizado, pistão 10, vento 110 graus, 069. Pouso autorizado, passada 2224, grato. 2224 no solo as 47, libere via Eco, de passagem à nave da Avianca, que ingressa no Pátio 3, após prossiga Alfa Juliette, remota 1-2, Pátio 1. Ingressando pela Eco, Alfa Juliette dando passagem ao colega e a posição 1-2. Fazer 84, clear takeoff runway 10, wind 100 degrees, 04 knots. Clear for takeoff, runway 10, Europa 084. Azul 2774, autorizado, subida para nível 200. 200, 2774. Sim. Permativo, 4-3, resolve com o sinalizador, 62-1. Sim, mano. 2-3, obrigado. Chamei 6224, serviço encerrado, 60 milhas, nordeste do BR Salvador. Mantenha o nível 190, chame Aracaju, frequência 120, decimal 3. 203, obrigado, 6224. Azul 2774, chame Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 283. Afirma, 2835, 251. Gente, obrigado. Tropa 084, Bonnet 50, contact Salvador Approach Control 119.8. Marinha 50, 119.8, Europa 084. Valeu, obrigado. Europa 084, climbing 5,000. 084 with a contact on departure, climb via MOM, departure to right level 050. Correction, 350. Climbing 350, I am MOM, departure for Europa, 08. 340. Perfil de saída Sambo 1, Leda, Dóquilo, Delta, Oscar, Kilo, Lima, Uniforme. Transponder 5273, frequência do controle Salvador, 119.8. Pela Uniforme Zulu 44 até Porto Seguro, após Uniforme November 857 até MOM, na Sambo ONU até Doclo, 5273, 198, controle. Linha 5972 apenas confirmando, após Sambo ONU, voa posição Leda, após Leda, Doclo. No Pátio 3, chama o campo feedback, Samaná. Ok, Sambo ONU, Leda, Doclo e Samaná. Oi, Salvador, tá 4738, boa noite. 2000, país que negava 095 e aliás segue sem autorizado. 2224. Passaria 2224, prossiga. Se não for incomodar o pessoal da Infraero aí, você poderia mandar um balizador pra gente aqui? Ok, deixa eu contactar só isso. Isso é o de certo. Aqui tá foda, viu? É. Geral 9973, autorizado, sanitário. Quatro desce para 2000, para esse legal na 015. 4738, estou só aguardando o contato do Centro Recife quanto ao seu plano de voo, só um instante por gentileza. Enquadro inicia redução para 1909. Restaurante Aranjo, 973, com 2 a bordo, 3 horas e 15, alternando Galeão. Serão 9973, autorizado táxi até o ponto de espera da pistão no zero via Taxi Índia. No ponto de espera, reporte pronto, ajuste no zero no 5. Vive táxi até Taxi Índia lá, chamada pronto, geral. 9973, 1809. Para 1809, vai seguir tráfego na posição de 12 horas, 7 milhas com 180 de Grand Speed. Gente, vocês não estão tráfego, 1900 graus, 4 nós. Ah, 1900, 1024. Então, 4738, copia? Copia. Autorizado para Fortaleza, via Pêndulo 19, após conforme plano de voo, nível 370. Circuito de saída Momo, transição Feroti, transponder 5413, frequência do controle Salvador, 119, decimal 8. Autorizou 370 Fortaleza na saída Momo, Flotia, Pêndulo 19, 5413, 198, opção 4738, posição meia dúvida para o contato de acionamento. Opção 4738, correto, opção meia autorizado, chame táxi. Semana. Aeroplan 084, contacte Recife Centro 126.85, Sanable 125.45. 126.85, secondary? 125.45. 125.45, thank you. Lona 354, confirme estabilizado. Lona 354, confirme estabilizado. Tá, beleza, Lona 354. Excelente, chama a torre, frequência 198, decimal 95. 295, será com pouco. Salvador, boa noite, bom 354, estabilizado, né? Bom 354, boa noite, continua a aproximação, guarde pistão no zero livre, ajuste no zero no 4. 514. Federal 9973 está pronto na ponte de espera. Sim, Federal 9973 mantém ponte de espera. Mantém. motor recebe o 9973. 973, prossiga. Recebe, alto e claro? Alto e claro. 2534 no solo 02, ao liberar via Eco, taxi na minha escuta via Alfa, reporte antes do taxi e Juliette para ingresso. Eco, Alfa, antes do Juliette para ingresso, 2534. Toma 354, povo autorizado, pistão no zero, vento 100 graus, 059. Repouso, 354. Será o 9973 após... pouso da aeronave da Gol na curta final, autorizado a alinhar e manter a pistão no zero. Hora do pouso do Gol, a gente mantém no zero, será o 9973. Acessar 4718, com 139 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando a restrição. Então 4738, táxi autorizado até o ponto de espera da pistão no zero via Taxi Índia, no ponto de espera reporte pronto, ajuste no zero no 4. 7614 via Índia, reporte no ponto de espera da 4732. Azul 2534, dê passagem à aeronave da TAM no táxi, após o ingresso de Juliette, portão 03. Visual com TAM, após Juliette, portão 03, Azul 2534. Zona 52, achei minha identificação, deu se havia chegada por médio 1 para o nível 050. Médio 1 para o 050, autoriza a zona da presença. É o 9973, decolagem autorizada no zero, com nós. Autorizado decolagem no zero, federal 9973. Rio 5974, pronto para o pushback e acionamento. Rio 5974, parte 3, autorizado, chame táxi. Vamos para o táxi. Então 4738, autorizado a alinhar e manter que estão no zero. Vem manter no zero, 4738. Geral 9973, decolar 204, chame controle Salvador em 119, decima 8, bom voo. 1198, obrigado. Federal 9973. 9973, contato radar decolagem, suba via César Salvo Uno para o nível 360. Via Salvo Uno para o 360, Federal 9973. Pode valer, da Federal? Federal 9973, autorizado Leda. Obrigado, quando ler. Então 4738, decolagem autorizada, pistão no zero, vento 100 graus, 059. Sim, vamos decolar, eu quero 4738. Com 974, dê passagem à aeronave da Gol, que vai parquear no portão 04, após siga Pátio Uno, táxi Índia até o ponto de espera da pista 90. Quando lá, reporte pronto, ajuste 90 no 4. Vai na passagem do Gol aqui, autorizado Pátio Índia, pode esperar o chamamento, não pode falar. Atro 738, decolar 206, chame controle Salvador em 119, décima 8, bom voo. 98, bom. Controle Salvador, tá? 4738, decolar na sua escuta, boa noite. Tan 4738, contato radar decolagem, suba via, saída MOM para nível 370. Sobe via MOM para 370, Tan 4738. Torre Azul 4959 para pushback acionamento, parte 3, posição 4, Romeu. Azul 4959, autorizado, chama o táxi. Autorizado pushback acionamento, chama para o nesse táxi, Azul 4959. Mantenha a saída, agora de coordenação com o Recife. Obrigado. E 5974, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 1 no 0 graus, 079. Alinhar e decolar, negativo, Fruti, autorizado para o de Abuco. Opa, Abuco, obrigado. Salvador, boa noite. Azul 2713, mantém 4-0. Azul 2713, contato radar 72 milhas, nordeste do VR de Salvador, vai para a posição bom, após parecer. Voando bom, porta-voz para descer, 2713. Controle Salvador, Rio 5974. 1.5974, contato radar na decolagem, subovia, saída salvo 1 para nível 340. Pode voar salvo 1 após 2.000? Confirme. Pode voar salvo após passar 2.000? Autorizado. Salvador, muito bom dia, passaredo, boa noite, é o passaredo 2222, na proa de Mastu, mantém 190, sítio da Alfa. 30, alterna Salvador. Azul 4959, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 90, via pátio 1, táxi Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste 90 no 4. Autorizado nosso táxi, até o ponto de espera da 90, via pátio 1, Índia. Ajuste na 094, azul 4959, repórter da prova. Mantenha o 190, prova de Mastu, acionou. Contra 152, desça para 2.000 pés, que negar na 094 e LS é que se autorizado. Na 094, autorizado LS, repórter autorizado 3.152. Fizeram 9973, Recife 128, decimal 35. 2835, boa. Pode voar a monte, pode dar presente? Mantenha a projeção, vou e aguarde a autorização de Recife, Rio 5974. E vai manter guardando a autorização de 5974. 59. Azul 4959, autorizado a alinhar e decolar pistão 90, vento 100 graus, 4 nós. Está autorizado ingresso e decolagem de pistão 90 para o azul 4959. Passaredo 2228, informação Charlie, aguarde cópia, prepare a saída, Arbor 1 Alefa. Arbor 1 Alefa. A proa de Mastu pra Man, ciente. Azul 4959, decolado 216, chame controle Salvador em 119, decimal 8, bom voo. 198, azul 4959, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, é o azul 4959. Azul 4959, contato radar na decolagem, saída Coral 1 no Bravo, suba para nível 1.40. Superfície da Coral 1 no Bravo para 1.40, azul 4959. Oi, Salvador, boa noite, 3152, uma mini meia, do Ilha Termes, ó. 3152, boa noite, avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 090 graus, 059. Pouso autorizado, pista 1 no 0, 3 152. Obrigado. 2793, autorizado voar na proa de Pelo, para interceptar a chegada Bonk, descendo para 4.000 pés, ajuste 1005. Pelo para interceptar, descendo para 4.000. 1095, obrigado. Passarelo 2222. Passarelo 2222, esse mantém o 050. 050. Azul 5127, aciona identificação, chega da BOMED 1, desse mantém o nível 060. BOMED 1-060, 2127. Tam 3152 no Solos 21, libere via Fox, taxi na minha escuta via Alfa Juliette, portão 05. Viva via Fox, tu escuta Alfa Juliette para o 05-3152, tá, tá. Pedro 2228, copia? Copia 2228. Autorizado para Vitória da Conquista, via rota do plano de voo, nível 180. Perfil de saída Arbor 1, após posição Elefa. Transponder 5414, frequência do controle Salvador, 119.8. Autorizado 180 para Vitória da Conquista, Arbor 1, Elefa. 5414 é o transponder, 198 é o controle. Passaria 2228 correto, remota 12, chama para um pushback, se não me engano. Chamará 2228, obrigado. Negativo, o procedimento é mais tu, após mais tu, a man, toque, toque, duna. Afirmativo, desculpa. É o azul 273, está fechando aí o circo. Bem, Jesus 793, autorizado voar na proa de Duna, desça para 2.000 pés sem restrições, o ajuste 9.0.4, autorizado procedimento, reporta estabilizado. Obrigado, senhor. Passarei 2.222, assuma a navegação, vem na proa de Amã. Já na proa de Amã. Azul 2.157, correção 5.127. Reduz a velocidade para 230 nós, número 3 na aproximação. 0230, número 3. É, informa que não vai conseguir cumprir o perfil vertical da descida devido à redução de velocidade. Tente. Reduz 2222, desça para 3.000 pés, ajuste na 0 na 4. 3.000 com 1.014, 2222. Dois autorizados, sanitário. Chamará 2228. Salvador é o 54959 de azul. Sim, senhor. Você está em nível final no 60, Celito? Subi, mantenha no 604959. No 604959. Só informar que não vai dar para cumprir o perfil da saída, tem que ser o exterior. Gente, passarei o 2221, informarei o controle Salvador. Obrigado. Para o 2222, autorizado voar na proa de Duna. Proa de Duna para o 2222. Para o 2222, informe velocidade indicada. 240. Você tem condições de manter 250 até mais próximo toque? 245, pode ser. Afirmo, 245, grato pela colaboração dos 222. 2222. Faca na caveira. Total.